Não poderia começar melhor se não fosse apresentando a primeira pessoa que gravou uma música minha, que aliás meu parceiro JB também. Vamos fazer o tonzinho para minha comadre, Elza Soares. É ela que faz isso tudo. Love.